850 kHz, Rádio Atalaia, Campeirê, Santa Catarina, emissora afiliada da rede Peperi, feita para você, alegria da nossa gente. Paz, bastante saúde, um monte de gente bem feliz. Natal é assim. Muita paz pra você, e os meninos chegam em viver. Para todo mundo. Cinco e 34, meus amigos, bom dia. 5:34, a hora certa. Bom dia para todos os ouvintes. Bom dia a toda a grande região. Que bom que estamos juntos aqui na manhã. Agora tem música gaúcha lá pro seu Pedro Boita, né? Gildo de Freitas com Jorginho e Julieta, gaúcho cantador. Entende das coisas, né? Júlio de Freitas com Zezinho e Julieta cantando o gaúcho cantador, a música gaúcha aqui na manhã, a pedido do ouvinte. 5:38 agora, faltando 22 para as 6, 5:38. Bom dia lá pro Sérgio. Sérgio pediu o que é que eu sou sem Jesus. Vamos rodar aí, né, na sequência, um oferecimento de AT9, dores na coluna, nas juntas, dores musculares, AT9 é a solução, viu? Para você que sofre com artrite, artrose, osteoporose, chegou o AT9, produto anti-inflamatório, estimulante, fortificante do sistema imunológico, reduz o cansaço físico e mental. AT9, eficaz contra as dores reumáticas, musculares e lombares, combate as inflamações e dores da coluna e nervo ciático, age diretamente na dor, inchaço de juntas e articulações, melhorando sua qualidade de vida. AT9. Você encontra na farmácia São Rafael, em Bom Jesus do Oeste, na farmácia Bom Jesus, e em Salsinho, na farmácia Salsinho. É isso aí, AT9 para você. Padre Alessandro, então, a pedido, o que é que eu sou sem Jesus? Bom dia. Lá pro Sérgio, né? Bairro Primavera. Abraço, Sérgio. Bom dia.